gostoso. E aí, filhais? Vem com ação. Fim de semana chegou, viu? Tá ligado, coisa liberada, viu? Só chamar as amiguinhas que tá ligado, né? Vem com a missão. Fim de semana, tô preparado. Chama as meninas que os parceiros todo bicho é liberado. Fim de semana, tô preparado. Chama as meninas que os parceiros todo bicho é liberado. E o que tem pra hoje é festa open bar. Ela é festa de dar, ela é festa de dar. Chama todas as amiguinhas que hoje o baile é de verdade. Oi, novinha, já pode passar no zap. Chama todas as amiguinhas que hoje o baile é de verdade. E o que tem pra hoje é festa open bar. Ela é festa de bar, ela é festa de dar. As novinhas tão louquinhas tão pedindo pra sentar. Elas é festa de dar, elas é festa de dar. As novinhas tão louquinhas tão pedindo. Vem com a missão gostosa, vem, vem. Itabuna C10, DJ Bruno Mix, da Festas da Mídia, tamo junto, hein. E semana, tô preparado. Chama as amigas, os parceiros, que hoje o uísque é liberado. E de semana, tô preparado. Chama as meninas, os parceiros, que hoje o uísque é liberado. E o que tem pra hoje é festa, open bar. Elas é peste de dar, elas é peste de dar. As novinhas, maluquinhas, tá pedindo pra sentar. Elas é peste de dar, elas é peste de dar. As novinhas, tá louquinha, vou parar não, filha. Senta, senta, senta, senta, senta. Vai, senta, senta, senta. Vem com a missão, vem. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta pros maloca, novinha. Vem, gostosa. Pode passar no zap, chama todas as amiguinhas que hoje o baile é de verdade, viu? Oi, novinha, já pode passar no zap, eu vou chamar as malocas, vou colar aí de bicho, viu? E o que tem pra hoje é festa, open bar. Ela é festa de dar, ela é festa de dar. Festa topinha, tá louquinha, tá pedindo pra sentar. Elas é festa de dar, elas é festa de dar. As topinhas, tá louquinha, tá pedindo. É festa open bar.